Para o táxi, você está 3859 com 171, 4 horas e 30, Foz do Iguaçu. Chamei 63, 12, chame Recife, 12, 545. Recife, 12, 545, ou chame 63, 12, boa, até já. 3859, 500, Jorge Ainda, Alfa, ponto de espera, 18. Venha, confirmado? 1895. 1895. 3663, decola os 31 no controle 119, decimal 8, bom dia. 119, decimal 8, obrigado, bom dia. Doutor Salvador, na escuta do Papa Romeu de Anadel. Prossiga em dia novembro. É possível regresso para Salvador via corredor Axé? Informe o motivo? De Novo Amaral para o controle, informe o motivo. Salvador, delivery, good morning, American 980, clearance on request for receipt bay, ready to copy. Roger, expect book a departure with Alfa Romeo uniform transition, standby for ATC clearance. Não, o... confirma como está me recebendo, de Novo Amaral. Standby for ATC clearance. Ok. Polo 072, táxi via Juliette, portão 1. Confirmo Juliette, portão 01. E via corredor Axé na contramão. Tem algum motivo específico? Não teria condições de seguir pelo setor noroeste? Por Paripe? Ok, sente. Índia Novembro Alfa, tem condições de prosseguir por corredor Bonfim, reportar em Paripe? Sente, no meu pé, reporte Paripe, ajuste do altímetro 1012, reporte Paripe para prosseguir rotatória. Gol no 888, complete final, turno no 895. 295, tá jogando. Controle Salvador, TAM 3663, bom dia. 3663, bom dia, contato radar. Cruzando os níveis de voo 0625, ascensão 340. Ascensão 340, TAM 3663. TAM 3859, ele ainda cola sem paradas? Demativo. A linha decola, vento 190 graus no 29, forma o tráfego aproximadamente 2 milhas de voo externo. A linha decola separada da 3859. Tá, 609 ingressando para alinhamento e decolagem. Um ativo com 888, mantém aproximação, guarde pista 190 livre. Vazando. Tupo 888, livre pouso, pistola 0, vento 1900 graus, 12 mais. Pouso autorizado para o voo do 888, obrigado. P311, pronto para cópia? Guarulhos, nível 360, via Perzulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5523, coteja. 19.8, bom dia. 198, obrigado, bom dia. Planejamento correto, para pushback, acionamento. 59, decola na Arbor, cruza 1.600. Então 3859, sub, mantenha 360, vigilância. 360, quando possível, Arbor ou Elefa? Autorizado Elefa, então 3859. Elefa, obrigado. Uno 888, solo 37, solo 1, 21, décima 9, bom dia. 219, então 3663, chame Recife em 1251. 1251? Confirme 1251? Afirmo. Obrigado, boa tarde. Sete. Alfa, repassando 2500, boa noite. Fala, Juliette, voo 888. Taxi via Juliette, portão 4. 4, voo 888. Recife 5221. Chame Recife em 1260. 260-5231. Estamos dependendo do centro Recife para funcionar esse código transponder. Já informamos o setor, já informamos o plano de voo, estamos aguardando o retorno. Ah, tá bom, tá. Opa, tá valendo, muito obrigado. Já não vão para Alfa, reporte visual com a rotatória. Já não vão para Alfa, torre no 895. Então 3859, chame Recife em 1260. 260, 3859, bom dia, bom feriado. Comente. Vento 1-0-0 graus, 129. Camará, final do 97, 29 graus. Zero, we don't have your squawk code. We've informed Recife Center. We're on the phone with them right now. As soon as we have your squawk code, we'll have your ATC clearance. Yeah, thank you. Controle 0106 acionado, reporte visual com CAB para o pouso 1012 ao ajuste. Guardião 06, não recebo o código. Não recebo o seu transporte. Mike Eco Delta, mantenha-se em condições visuais, reporte 20 milhas, Salvador. Não entendi, confirma. Gente, suba e mantenha 2000 pés, aguarde o contato radar, Mike Eco Delta. controle, o Guardião 06 está visual e na final para o CAB. Gente, frequência livre, 06. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5544, coteja. Eu M6729, autorizado Guarulhos, nível 360, rota Zulu 16, decola da 10, curva direita, da Euleda Bridge, o nível autorizado 360, 119.8, controle 5544, transponder, está no 2002, web 6729. Planejamento correto, chama para pushback e estacionamento. Para próximo, o estacionamento, 6729, obrigado. Check 980, ready to copy? A 980, yes, we're ready to copy. Clear to Recife, flight level 350 via Upper Whiskey 58. Book a departure with Alpha Romeo Uniform Transition. Take off from runway 10 left turn, departure frequency 119.8. Squawk 5546, read back. Runway 10, Puka departure, Alpha Romeo Uniform Transition. Flight level 350, Upper Whiskey 58, left turn 119.8. Squawk 5546, American 980. 980, read back correct, call ready for push and start. Will call, thank you. 119.8, retorne a frequência, o controle está te chamando na 119.8. 6250, identifique chegada a mar e desse mantém em nível de voo 050. Puro. Decola da 10, curva direita, controle 119.8, aciona 5533, coteja. Voo 10073, autorizado 340, Peruíbe 50, da Euleda, depois Porto Seguro. 10, direita, curva 198.533, voo 10073. Treinamento correto, chama para pushback sonamento. Para o puxa sonamento, acordará. 0.3, já. De November Alpha, solo 50, a estação é frequência livre, bom dia. Meia, mantenha-se em condições visuais, já pode estar fora. Pede. Guardião 06, turno 89. Não entendi, confirme? Gente, 20 milhas afastado de Salvador. Desça e mantenha 500 pés para o tráfego visual com 1012, reporte para Tamate. UAB 6729 para pushback de estacionamento no 02. Autorizado, chama para o táxi 6729. Autorizado, chama para o táxi 6729. Estado de Itapuã, Guardião 06. Torre no noite, Guardião 06. É. Torre, Guardião 06. Guardião 06, vai prosseguir para o prátio do Grass? Negativo, para 17. Estou aqui em Itapuã. Ah, afirmativo, Ximango. Não, confirmando é o esquilo. O Guardião 06, confirma a procedência? Foi agora CAP e a procedência anterior foi SIND, Serra Índia, November Delta. Gente, o Guardião 06, está autorizado curva à esquerda para cruzamento para sinal da 10 e chamo de base para sinal da 17, Guardião 06. 06, chamarei de base para sinal. Gente, bom dia. Base para a final da 17, Guardião 06. Guardião 06, tráfego avistado, reporte solo controlado, o partido Graé, o ajuste 1092, o campo 090 graus, 132, o Guardião 06. Bem, 06, vai só fazer um procedimento de pane aqui, vai pousar no aviso gramado do lado da cabeceira, mais controlado e chama livrando. Gente, Guardião 06, reporte solo controlado. Bem. É o próximo para pushback no setor 6319. Para o táxi WebJet 6729, está com 158 a bordo, com 3 horas de 50 ao final da linha. Via Índia Alfa no ponto de espera, torre 1-8-9-5, bom voo. Via Índia 2, Índia Alfa, ponto de espera, 6-2. Está sob vetor 6250, curva direita, proa 0612A0, reporte estabilizado no localizador com 1012, desce mantenha 2000 pés, livre LF. Desce, mantém 2000 pés, Loki, puxa 62, obrigado. 7 autorizado com tela direita, reposta na curta da 17 pra. Vai ser pouso ou fazer mais algum toque arremetido? Não, pouso final, porém vai pousar na grama novamente. 7 guardião 06. Oi, muito bom dia, Web 6729, pode esperar da 1 dela. Web 6729, autorizado. Alinhar e manter cabeceira 1-0. Alinha e manter cabeceira 1-0, Web 6729. Salvador, papapá, Mike Eco Delta, passou através de Santa Marta. Torre 1 no 895, Mike Eco Delta. 2-5-5. Torre Salvador, papapá, Mike Eco Delta, mediações para o Tapuã, ação para pouso, dependendo do vento, confirme. O Mike Eco Delta, vento Salvador 090 graus, 1-2 nós. 980, your squawk call up to OB now, 5551. Da final do 1-0, pra tocar a Mike Eco Delta. 5-5-1 for American 980. That is correct, call ready for taxi. Welcome. Web 6729, livre decolagem da 1-0, vento 1-0-0 graus, da 2-9. Livre decolagem da 1-0, Web 6729. 7 Guardião 06, reportando controlado. O Mike Eco Delta, tráfego avistado, autorizado o cruzamento final da 1-0, reporte para na curta, baixar travado para pouso na cabeceira do 7. E autorizado o cruzamento final da 10, reportará a curta da 17, baixando travado, papapá, Mike Eco Delta. Web 6729, decolado 59, chame controle em 1-9-8. 1-9-8, 6729, bom dia.